Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da Loja Esotérica Virtual, que vai completar no próximo dia 5 de julho 15 anos de presença na internet, ouvintes, trazendo sempre temas da espiritualidade, assim como este programa Lux Esotérica, a luz que brilha aqui nas noites da Rádio Esotérica FM, que está no ar desde o dia 9 de setembro de 2009. E o nosso programa, ouvintes, se propõe a trazer para vocês temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre oferecendo um canal de comunicação aberto para a transmissão da filosofia, da sabedoria que promana dos mestres da grande fraternidade, da compaixão e da sabedoria que regem a espiritualidade nesse planeta. E nós estamos nessa fase do nosso programa, queridos ouvintes, exatamente trabalhando sobre o pensamento, sobre as frases dos mestres de sabedoria publicadas no livro Meditações, Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, este livro que atualmente está editado no Brasil pela Editora Teosófica. E esse livrinho, que é um livrinho de bolso, está à disposição de vocês, ouvintes, lá na seção Livraria da Loja Esotérica Virtual, em www.levir.com.br. Adquiram para ter em casa realmente uma obra muito útil para suas meditações e para aqueles momentos onde nós precisamos de belos e realmente elevadores pensamentos para realizar a nossa natureza interior. Mas essas frases dos mestres, ouvintes, pelo menos as frases mais numerosas, que são do mestre Kutumi e do mestre Mori, estão também à disposição gratuitamente para vocês lá na página inicial da Loja Esotérica Virtual. Cliquem lá nas frases dos mestres Kutumi e Moria. Nós estamos justamente aqui no tópico da coragem, pois este livro, que tem 365 frases, fora mais 12 frases que são frontispício dos capítulos. Então, as 365 frases, que obviamente se referem a uma frase para cada dia do ano, divididas em 12 grandes qualidades, grandes atributos. E nós estamos justamente falando sobre a coragem, que é o atributo que foi assignado ao mês de julho. Então nós vamos dar prosseguimento, ouvintes, a este estudo, obviamente colocando aqui que os nossos comentários são de menor importância diante, ouvintes, daquilo que os mestres tão claramente sumarizam no seu pensamento. Então vamos começar o estudo de hoje com uma frase do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: o fato é que, até a última e suprema iniciação, todo Shela, ou seja, o discípulo, e mesmo alguns adeptos, ou seja, os mestres, é deixado à sua própria inventiva e deliberação. Temos que combater em nossas próprias batalhas, e o adágio familiar, o adepto, ou seja, o mestre, torna-se tal, não é feito, é literalmente verdadeiro. Aí está, caros ouvintes, exposta a verdadeira filosofia libertária, ouvintes, dos mestres, porque infelizmente para nós ocidentais, que não temos a devida instrução que muitos dos orientais têm sobre o que realmente seja um mestre, nós sempre imaginamos um mestre como alguém que tem competência para mandar, que tem competência para dar ordens, para encaminhar o discípulo para determinados caminhos, e que esse mestre seria inflexível porque ele conheceria tão bem esses caminhos que não admitiria qualquer mudança no percurso que ele traçasse para o seu discípulo. Mas o que o mestre Kutumi acabou de dizer, ouvindo-se para a surpresa de muitos que não conhecem realmente o pensamento dos mestres, o que eles prezam acima de tudo, ouvintes, é totalmente a liberdade que o indivíduo tem de traçar o seu próprio caminho. Então, por isso, ele diz que os discípulos, ouvintes, e todos os mestres são pessoas completamente livres para viver segundo a sua própria inventividade. Segundo a sua própria deliberação, seguindo, ouvintes, os caminhos que cada um, ouvintes, sente dentro do seu coração e que precisa realizar certas coisas no mundo. Ao contrário de que muitas pessoas imaginam, que os mestres têm uma fórmula pronta, né? Um receituário ali prontinho para fazer um determinado remédio com aquela bula, então o indivíduo engoliria algumas pílulas e alguns anos, quem sabe algumas encarnações depois, ele se tornaria um mestre. A coisa não é bem assim, ouvintes, tanto é que a iniciação final, ou seja, a iniciação em que o indivíduo que já teria subido aquela grandiosa iniciação chamada de Arhat, aquela que o Mestre Jesus alcançou há mais de 2000 anos atrás, então é sendo a quarta iniciação na Fraternidade Branca, quando chega o momento, ouvintes, da verdadeira ascensão, que é a quinta das grandes iniciações da Fraternidade Branca, quando a pessoa, ouvinte, deixa de ser meramente um homem e passa a ser um super-homem, ou seja, de humano, ele passa para o reino super-humano, que é aquele que atualmente é hoje integrada por aqueles que nós chamamos de mestres. Essa iniciação, ouvintes, não é concedida por nenhum mestre externo. Ao contrário das iniciações anteriores, que demandam padrinhos, que demandam iniciadores, que demanda o poder, ouvintes, que promana da grande capital espiritual desse planeta, lá onde outrora havia um maravilhoso mar e havia a maravilhosa ilha, a Ilha das Portas de Ouro, ouvintes, que hoje já não existe mais sobre este plano físico, só tendo ficado nos planos espirituais, a imortal Shambhala, ouvintes, de lá emana o poder iniciático nesse planeta, pois é lá que reside o grande iniciador único, aquele que os mestres chamam verdadeiramente e de uma maneira profundamente espiritual de rei do mundo, ele que aportou nesse planeta há muitos e muitos milhares, milhões de anos atrás, ouvintes, quando se estabeleceu a grande Fraternidade Branca nesse planeta, ele, caros ouvintes, Sanat Kumara, que não pertence à nossa humanidade, pertence sim ao nosso sistema solar, a cadeia de mundos que tem atualmente por planeta material objetivo o planeta Vênus. E por um ato, ouvintes, de profunda compaixão, ele, Sanat Kumara, e 100 grandes mestres iniciados, além de 3 grandes Budas, aportaram nesse planeta e começaram, ouvintes, a acelerar a evolução de toda a humanidade. Tanto é que hoje em dia nós temos uma evolução muito além do que o nosso corpo material comporta. Esses grandes iniciados, ouvintes, eles são conhecidos no ocultismo como os senhores da chama, pois eles aceleraram no ser humano o desenvolvimento da sua mentalidade. Quando atualmente o nosso corpo, ouvintes, devido à sua preponderância de líquidos, pois aquilo que nós chamamos de homem sólido, né? Nós temos essa impressão de que o ser humano tem um corpo físico sólido. Na verdade, esse corpo sólido, ouvintes, nós deveríamos chamar de ser humano líquido. É um corpo mais líquido, mais fluídico do que propriamente sólido. 60% a 70% da nossa natureza é material, é de fluidos. Então esse corpo responde muito mais ao corpo astral, às emoções. É por isso, ouvintes, que muitas pessoas são enganadas quando comunicadores, quando políticos, quando regentes, quando vendedores e todo tipo de pessoa que exerce o verbo, ouvintes, começa a gerar vibrações no éter e as pessoas entram em sintonia profunda com as vibrações que são, obviamente, emocionais. E, obviamente, nós também estamos aqui exercendo esse poder, ouvintes, mas sempre pensando no bem de todos vocês. E como nós estamos dizendo, ouvintes, o nosso corpo, que deveria ser um corpo físico, mas na verdade é um corpo líquido, ele responde muito mais às emoções, ao plano astral. Mas os mestres da grande fraternidade branca fizeram um tamanho e estupendo progresso na humanidade, conseguiram que o ser humano adentrasse ao plano mental, que eles tanto realmente projetam e, de certa forma, agregam no ser humano esse princípio, catalisando, ouvintes, a nossa evolução. Então nós estamos numa situação hoje em que o ser humano tem já uma mentalidade muito avançada, mas que é incompatível com a sua natureza física. É por isso que as Sagradas Escrituras nos dizem que o corpo, que a carne, ela é fraca, justamente porque o nosso corpo ainda não responde perfeitamente à nossa mente. Então o corpo astral se comunica com todos os fluidos do nosso corpo, enquanto que a nossa mente se comunica basicamente com o nosso sistema nervoso central, e é basicamente aí que o ser humano vive. Mas tudo isso eu estou dizendo, caros ouvintes, para dizer que na quinta grande iniciação não é necessário, ouvintes, a força de nenhum mestre exterior. O próprio Arhat, aquele que chegou na sua última encarnação como ser humano, e este nível chamado de Arhat é aquilo que tem ligação direta com o simbolismo da crucificação de Jesus, a crucifixão que foi tão comemorada aí na Semana Santa, em tantos filmes, tantas paradas, tantos desfiles, tantas manifestações e atos de fé, ouvintes, é uma realidade iniciática profunda, pois chega um determinado momento na vida do indivíduo que ele precisa se desapegar totalmente. Então, a liberdade, ouvintes, é a coisa mais importante na nossa evolução, pois o ser humano tem uma grande diferença das outras hierarquias criadoras que estão ao nosso redor. Quando esse sistema solar começou a funcionar, existiam, ouvintes, 12 grandes hierarquias funcionando. e as 5 primeiras dessas 12 já não atuam mais, já terminaram seu trabalho, que foi de construir o próprio sistema solar, os planos espirituais. Então sobraram 7 grandes hierarquias, sendo que a nossa, ouvintes, é conhecida como a 5ª grande hierarquia. Ao nosso lado está a hierarquia dos anjos, está a hierarquia, hierarquias, ouvintes, que nós sequer conhecemos, que nós obviamente não visualizamos, que nós não sentimos. E a nossa linhagem, ouvintes, é conhecida como a hierarquia criadora, que tem como característica o Ahankara, ou seja, o eu separado. É por isso, ouvintes, que o ser humano pensa que ele é, nesse planeta, alguma criação especial, de que esse planeta foi criado exclusivamente para nós, que nós somos alguma coisa especial no universo, e muitas pessoas, na sua santa e pura ignorância, imaginam que só no planeta Terra é que existe vida, ouvintes. Apesar de nós olharmos para o universo e estarmos cada vez mais estupefatos com o tamanho, ouvintes, com a quantidade de estrelas e necessariamente de planetas que estão à volta dessas estrelas, hoje a astronomia já descobriu cerca de 200 planetas que estão revolvendo ao redor de estrelas. Dentro da nossa galáxia, ouvintes, que tem cerca de 200 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia, ouvintes, existem 200 bilhões de estrelas. Então, como imaginar, ouvintes, que a vida, essa vida material que nos é tão cara, exista exclusivamente aqui nesse planeta? Porque nós, seres humanos, ouvintes, temos esse radical tão egoísta que terá sua utilidade no futuro, ouvintes, porque a nossa hierarquia criadora é uma hierarquia de construtores. Nós seremos, no futuro, não só do nosso sistema solar, mas de outros sistemas solares, quando nós ganharmos, ouvintes, a condição de deixarmos esta célula do universo, que é o sistema solar, e nos deslocarmos pelo espaço e auxiliarmos a construção de outros sistemas, nós seremos extremamente úteis, pois nós temos a habilidade, ouvintes, de nos concentrar, de nos focar na matéria, moldá-la e criar, ouvintes, a realidade material. E tudo isso está baseado, ouvintes, na nossa liberdade, na nossa criatividade e, principalmente, ouvintes, o que prezam os mestres é a autenticidade das pessoas. Ninguém precisa deixar de ser aquilo que é para galgar os caminhos da espiritualidade. Na verdade, a pessoa precisa ser o mais autêntica possível para justamente cumprir os desígnios que estão já inscritos dentro de cada um de nós. Mas vamos continuando, caros ouvintes. Mais uma frase aqui do Mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: o reino do céu obtém-se pela força, dizem os místicos cristãos. Só a mão armada e disposto a vencer ou perecer pode um místico moderno ter esperança de alcançar seus objetivos. Esta é uma frase, ouvintes, que evoca exatamente aquela coragem nos seus fundamentos mais clássicos, ouvintes, ou seja, colocando a nossa evolução, ouvintes, como uma batalha. Uma batalha que nós não travamos lá fora. Não é adquirindo armas, não é adquirindo armamentos, ouvintes, nem se munindo de táticas de formação acadêmica ou muito menos logística para desenvolver uma guerra fora do ser humano. A grande batalha, caros ouvintes, acontece dentro de cada um de nós. Ela é a santa luta que existe entre os diversos aspectos internos do ser humano. Então, essa frase, ouvintes, que o mestre Kutumi relembrou os místicos cristãos medievais, que diz que o reino do céu obtém-se pela força, pode parecer realmente algo estranho ao pensamento religioso, ao pensamento esotérico, mas não é, ouvintes. Inclusive, alguns dos nossos ouvintes já me mandaram e-mail perguntando o que significa aquela frase de Jesus quando ele diz que veio trazer a espada e não veio trazer a paz para o mundo. Porque a força e a espada, ouvintes, elas significam o poder da vontade interna que o ser humano tem para fazer o discernimento, para separar o joio do trigo, para separar o que é real e o que é ilusório, ouvintes. E isso, obviamente, necessita de energia, precisa de força. Então, por isso que o mestre diz que só a mão armada e disposto a vencer ou perecer pode um místico moderno ter esperança de alcançar seus objetivos. Porque aqueles que se metem realmente, ouvintes, a caminhar de uma maneira mais acelerada, pois aqueles que querem ser místicos, verdadeiros, ocultistas, esoteristas, obviamente que não querem seguir simplesmente a vaga normal da humanidade, a onda do conjunto da humanidade que vai subindo a montanha do conhecimento e da sabedoria por um plano muito levemente inclinado. Imagine uma montanha que tem um caminho que vai serpenteando essa montanha, e a humanidade como um todo vai subindo tranquilamente, vagarosamente, essa montanha. O ocultista, o esoterista, ouvintes, ele é muito mais como um alpinista. Ele precisa estar munido, ouvintes, de equipamentos e de, obviamente, de uma força de vontade para escalar essa montanha à unha, fazendo caminhos que não são os tradicionais, enfrentando as rochas, escorregando pelas escarpas e muitas vezes subindo algum tanto e descendo outro tanto, porque aquele que pretende subir uma montanha como um alpinista está correndo muito mais riscos. E obviamente, ouvintes, o grande prêmio que está lá esperando por todos nós é chegar ao topo dessa montanha, um topo aonde já habitam os mestres da sabedoria, aquele topo, ouvintes, o verdadeiro summit, onde estão aqueles que realmente já enxergam todo o vale e estão muito e amorosamente cheios de compaixão pela humanidade. Mas é preciso, ouvintes, ter força, é preciso ter realmente a inclinação para realmente galgar o mais rapidamente possível essa montanha, o que só é possível para aqueles que realmente têm, ouvintes, a capacidade de redirecionar o poder oculto que está dentro do ser humano. Então, mais uma frase aqui do Mestre Kutumi para nós encerrarmos o primeiro bloco de hoje. Aqueles que têm acompanhado a humanidade através dos séculos neste ciclo viram constantemente repetirem-se os detalhes desta luta mortal entre a verdade e o erro. Alguns de vós, teosofistas, são agora feridos apenas em sua honra ou então em suas bolsas. Porém, os que empunharam a lâmpada nas gerações precedentes pagaram muitas vezes com suas vidas o preço de seu conhecimento. É o mestre Kutumi, ouvintes, nos relembrando as eras tenebrosas do passado da humanidade, quando esses conhecimentos que nós estamos expondo aqui para vocês eram proibidos, eram perseguidos, e aqueles que se diziam religiosos, que se diziam pessoas espiritualizadas, muitas vezes eram os maiores algozes, os maiores perseguidores dos seres humanos. Então, essa luta, ouvintes, entre a verdade e o erro é aquilo que a humanidade vai repetindo ao longo dos tempos. E aquele que não aprende com seus erros, ouvintes, está condenado a repeti-los. Então, nós devemos exercer, ouvintes, todas as capacidades mentais que nós possuímos e, ao estudar a história, fazer, ouvintes, uma retrospectiva de o que nós podemos tirar de aprendizado de tudo o que aconteceu, para que nós não mais caiamos nos mesmos erros do passado, pois a tendência é que eles se repitam, porque aquelas pessoas que não analisaram ainda as situações, obviamente que retornam, ouvintes, aos mesmos erros. Isso acontece não só na vida particular, mas também na vida e no karma coletivo. Então, todos nós, ouvintes, temos que estar felizes, pois hoje nós podemos entrar numa livraria, encontrar livros espiritualistas, esotéricos, podemos ter acesso a palestras, a instruções, a maravilhosas vibrações, inclusive este programa que aqui está, que obviamente não tem inimigos, até o presente momento, pelo menos que eu saiba. Nós temos sim muitos amigos que nos acompanham e tiram algum ensinamento daquilo que nós transmitimos aqui para vocês. E então, ouvintes, o tempo urge, está terminando mais um primeiro bloco do programa Lux Esotérica. Nós vamos fazer aquele tradicional intervalo, deixando vocês, ouvintes, com um convite da Loja Esotérica Virtual para que vocês venham nos apoiar, se associar na Levir e, obviamente, nos ajudar a manter estas transmissões no ar. Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltamos em instantes com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo com vocês agora o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muito grato aí pela maravilhosa audiência que nos está sendo concedida nesse momento, por todos que sintonizaram a Rádio Esotérica FM ao vivo aqui comigo, e muito obrigado também, nos congratulamos com aqueles que nos acompanham a qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada aí na Loja Esotérica Virtual, na nossa sessão de áudio. Também você que vai nos acompanhar tempos depois que esse programa tenha ido ao ar, pelos discos que serão distribuídos com este programa. Agradecemos e retribuímos, ouvintes, o prestígio de todos vocês, as nossas transmissões. É realmente uma felicidade poder estar a serviço da qualidade de vida aqui durante todo o dia dos nossos ouvintes, por meio das maravilhosas músicas que a rádio toca, que podem ser programadas pelos próprios ouvintes, e durante as noites aqui no programa Lux Esotérica. Muitíssimo obrigado! E vamos então, ouvintes, continuando aqui as nossas análises das frases dos mestres de sabedoria sobre a virtude da coragem, ouvintes, que se refere ao mês de julho. Vamos aqui a uma frase do mestre Serapis, do braço egípcio da Grande Fraternidade Branca. Ele nos diz o seguinte, uma frase curta e grossa, onde o mestre Serapis diz o seguinte: aquele que se preocupa com a opinião da multidão jamais alcançará vou acima da turba. Aliás, a frase é tão pequena que eu consegui ler errado aqui. Vamos ler direito a frase do mestre. Aquele que se preocupa com a opinião da multidão jamais alçará voo acima da turba, acima, obviamente, da coletividade humana. Pois muitas vezes, ouvintes, nós pensamos que o correto é seguir aquilo que todas as pessoas estão dizendo, estão seguindo. Nós, muitas pessoas acham que o correto é seguir a moda, é seguir os padrões que momentaneamente os seres humanos estão moralmente acreditando ser corretos ou que sejam exatamente aquilo que deve ser seguido. E verdadeiramente, ouvintes, aquele que começa a trilhar este caminho, ouvintes, que leva lá em cima da montanha, deve aprender o mais rápido possível que esse caminho, ouvintes, ele é totalmente artesanal. Ligando com aquela frase anterior do mestre Kutumi, que diz que os discípulos e os mestres são deixados à sua livre e espontânea vontade para escolher os caminhos que eles vão trilhar, as atividades que eles vão desenvolver nos seus trabalhos. Aqui também, ouvintes, seguir simplesmente o que é moda, seguir aquilo que as pessoas estão dizendo, não quer dizer que você está fazendo alguma coisa correta. Porque cada um, ouvintes, vai trilhar o seu caminho para chegar lá em cima da montanha de uma forma totalmente individualizada, de uma forma totalmente especializada. É verdadeiramente uma arte, ouvintes. Antigamente se chamava o ocultismo, o esoterismo, de a arte, ouvintes. Então, aqueles que seguiam esse caminho eram chamados de artesãos, né? Era a verdadeira craft, ou seja, a arte, ouvintes, de fazer o artesanato da transformação. E nós não devemos jamais, ouvintes, ceder à tentação, pois isso é uma grande tentação, de achar que a opinião pública, principalmente, ouvintes, tem realmente já a verdade e que, obviamente, tudo que ela que se vê aí, principalmente pela imprensa e nos comentários das pessoas, ainda mais nesse tema da espiritualidade, que isso seja a coisa certa a ser feita. Nós temos que descobrir verdadeiramente o nosso próprio caminho. Mas vamos prosseguir com mais uma frase do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: deveis, porém, lembrar-vos de que estáis numa dura escola e labutando agora num mundo inteiramente diferente do vosso. Tendes, especialmente, de conservar em mente que a mais leve causa produzida, embora inconscientemente, e seja qual for seu motivo, não pode ser desfeita, nem os efeitos detidos em seu progresso, nem mesmo por 1 milhão de deuses, demônios e homens combinados. Aí está, ouvintes, o mestre Kutumi, que numa outra carta diz que passou 1/4 de século da sua vida exclusivamente se dedicando a estudar a doutrina do karma e a doutrina da reencarnação. Pois o que ele acabou de dizer aqui, ouvintes, é que não há maneira, ouvintes, de deter o funcionamento do karma. O karma, ouvintes, que eu tenho já planejado aqui para com os nossos associados da Levi, já tenho dito isso para algumas pessoas mais próximas, nós vamos no futuro não muito distante selecionar um bom livro aqui sobre o karma para nós estudarmos com vocês as complexidades da do desenvolvimento do karma. Pois, ouvintes, quando uma força, uma causa é propelida, quando, obviamente, alguma energia ela é mandada para o universo, então nós não mais podemos controlá-la. Por isso é que quando se ensina o poder da palavra, se ensina, caros ouvintes, que o silêncio, que a palavra retida, não falada, ela é às vezes muito mais poderosa do que aquilo que se diz, aquilo que se proclama. Porque sobre as palavras que nós não dizemos, que nós retemos no nosso pensamento, nós temos controle. Mas uma vez que nós proferimos as palavras, ou que nós colocamos no papel, ou que modernamente que nós publicamos na internet, então, ouvintes, nós já não temos mais controle sobre essas palavras. As pessoas vão interpretá-las, vão fazer gato e sapato daquilo que nós dizemos, e muitas vezes até invertem, ouvintes, contra nós aquilo que nós dissemos. Então é preciso, e é essa a recomendação que o mestre faz, o discípulo ele tem que tomar muito mais cuidado com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele sente, com aquilo que ele faz no mundo e principalmente com aquilo que ele diz. Tanto é que um próprio mestre Kutumi, já mencionamos isso ontem, já mencionamos isso no estudo que nós fizemos sobre o livro Aos Pés do Mestre, tudo que nós dissermos, ouvintes, nós temos, antes de pronunciar, nós temos que analisar se o nosso discurso está sobre aquilo que jocosamente nós dizemos que é o princípio UVA, que são as iniciais do que as nossas palavras devem transportar. As nossas palavras têm que ter o U da uva, porque elas têm que ser úteis, ouvintes. Elas têm que ter o V de uva, pois elas têm que ser verdadeiras, ouvintes. Jamais, obviamente, dizer mentiras, inverdades ou invencionices. E, principalmente, ouvintes, tem que ter o A de uva. As nossas palavras têm que ser amorosas, jamais agressivas, jamais serem palavras que ferem, porque o mundo já está tão cheio de violência, ouvintes, por que nós vamos fazer das nossas palavras mais um veículo para machucar, mais uma arma que faça o ser humano sofrer? Então, se as nossas palavras forem úteis, forem verdadeiras e forem amáveis, aí sim nós podemos dizer. E sempre, obviamente, reter o pensamento, ouvintes. Pensar antes de falar. Porque vocês todos devem conhecer aquele tipo de pessoa que fala, né, pensando, ou seja, pensa falando, né? Aquele tipo de pessoa que vai dizendo tantas coisas e no final acaba até se contradizendo. Porque a pessoa deveria ter pensado aquilo antes de dizer, justamente para não manifestar uma contradição, uma inverdade, para não falar alguma coisa negativa. Mas por trás, ouvintes, desse comentário do mestre Kutumi, que obviamente mandou esta frase para algum discípulo avançado, ele sabe muito bem, ouvintes, alguma coisa que nós já precisamos nos conscientizar. Porque o karma, ouvintes, ele é registrado pela nossa mente. Ou seja, um ser que não tem mente, ouvintes, ele não tem karma. Um ser que é demente, né? Então, quem que é demente nesse planeta, ouvintes? Todos, a maior parte dos reinos inferiores a nós, ou seja, a quase totalidade dos animais, retirando apenas os animais mais evoluídos, a maior parte dos animais e obviamente os vegetais, os minerais, os elementais, eles não têm karma, ouvintes, porque nós vemos isso no reino animal muito claramente. Um animal devora outro e 5 minutos depois ele nem se lembra que ele acabou de chacinar um outro animal. Porque quando o seu estômago está cheio, parece que se produz o esquecimento e ele não lembra do que foi feito. Não existe ressentimento na maior parte das vidas dos reinos inferiores ao humano. Agora, nós seres humanos, ouvintes, que saímos lá daquele reino inferior, do reino dos animais, nós temos uma coisa diferente. Nós temos a autoconsciência. Nós somos a fusão, ouvintes, de uma coisa divina, que é a nossa chispa divina, que está totalmente ligada à divindade, que é verdadeiramente a nossa esperança de atingimento da mais alta espiritualidade, porque nós somos unos com Deus dentro daquilo que nós temos na nossa chispa divina. Nós também somos uma alma que evoluiu, ouvintes, através de todas as etapas da descida e agora na subida, na evolução. E nós somos um animal, ouvintes, uma besta, né? Que para a maior parte das pessoas nesse mundo, besta é realmente um termo que cai muito bem. Porque, ouvintes, a maior parte das pessoas não sabe ainda o que está fazendo aqui nesse planeta. Estão imaginando que estão aqui a passeio, que estão aqui se divertindo. Se já tivessem se conscientizado, não seriam mais bestas como nós fomos lá no reino animal, porque esse corpo físico que nós temos, ouvintes, ele pertence à evolução puramente biológica de todos os seres desse planeta. Não existe, ouvintes, nada. Eu repito, não existe nada necessariamente espiritual nesse nosso corpo físico. Não existem, ouvintes, atos puramente físicos que representem alguma coisa para a nossa alma ou lá para a nossa chispa divina e imortal que habita aqui terramente nos nossos corações. Não imagine, ouvintes, que simplesmente purificar o corpo, ou mortificar o corpo, ou fazer todo tipo de ginástica com o corpo, leve o indivíduo a algum tipo de espiritualidade, pois essa é a primeira evolução, a chamada evolução biológica. Então o ser humano, ele é verdadeiramente um anjo, que é a nossa característica puramente espiritual, montado, ouvintes, numa besta, num animal que é o nosso corpo físico. E quem faz a mediação entre essas duas naturezas totalmente incompatíveis, ouvintes, porque o corpo realmente não está preparado para receber nele as verdadeiras influências da nossa espiritualidade. Quem faz a mediação é a nossa alma, a nossa mente, o nosso eu superior. Então, nós, ouvintes, na condição de seres humanos, devemos estar conscientes que, pelo fato de nós termos uma mente, se nós soubéssemos exatamente qual é o poder da mente, ouvintes, é o poder de manipular aquilo que os ocultistas chamam o Akasha, que é exatamente a alma do mundo, a alma desse sistema solar, ouvintes, que é uma aura viva de pura consciência. Nós temos que imaginar esse Akasha como uma tela multidimensional aonde estão registradas, ouvintes, todas as vibrações que aconteceram nesse sistema solar desde que ele foi formado, desde o dia em que o Deus desse sistema solar, o nosso querido Logos Solar, começou com a sua mente a fazer com que a matéria inerte do espaço começasse a girar, começasse a se juntar e finalmente se encandecesse numa grande fornalha que se transformou no Sol. O Sol, caros ouvintes, que tem 99% da matéria do Sistema Solar. Os planetas, cometas, asteroides e poeira estelar do nosso Sistema Solar é apenas 1% do que temos aqui. Mas, ouvintes, a luz astral que a nossa mente manipula, que nós temos, ouvintes, essa grande característica da memória, nós ficamos espantados às vezes que nós lembramos coisas do passado, da nossa infância, que se passou há décadas atrás, e a ciência imagina que é simplesmente, são apenas os nossos neurônios que fazem lembrar as coisas. Isso não é verdade, ouvintes, porque às vezes a pessoa tem uma amnésia, os neurônios estão lá, mas a pessoa não consegue lembrar, porque o nosso cérebro, ele é, na verdade, uma antena transmissora e receptora das vibrações espirituais do nosso eu superior, que é verdadeiramente quem registra tudo o que acontece. Então, ouvintes, fiquem tranquilos que lá na frente, na evolução de todos nós, nós vamos lembrar de todas e cada uma das nossas encarnações anteriores. Nós vamos lembrar, ouvintes, de épocas sofridas em que nós estivemos lá no reino animal. Nós vamos lembrar, ouvintes, de situações ainda mais terríveis quando nós estivemos no reino vegetal, e provavelmente nós nos recordaremos de milhões e milhões de anos que a nossa consciência ficou inerte na escuridão quando nós éramos apenas minerais. Então, ouvintes, saibam que tudo isso foi registrado na luz astral, e quem registra isso com mais força é a nossa mente. Por isso que o discípulo, ouvintes, e discípula que eu estou dizendo, na verdade, qualquer espiritualista, nós devemos estar conscientes que com o poder mental que nós temos, a capacidade de registrar os atos e, obviamente, escrever o nosso karma é muito, muito grande, ouvintes. Nós já passamos da época da demência. Mas vamos aqui a uma frase, ouvintes, do Mestre Moria, até que enfim uma frase do Mestre Moria, que escreveu poucas cartas, mas aquelas que ele escreveu foram muito significativas. Ele nos diz aqui: silêncio, discrição e coragem, minhas bênçãos pairam sobre a tua cabeça, meu bom e fiel filho Ishela, ou seja, discípulo. É isso que recomendou o Mestre Moria, ouvintes, e é isso que nós também devemos recomendar para vocês: silêncio, discrição e coragem, pois aí estão três poderes, ouvintes, maravilhosos, poderes que obviamente não fazem qualquer diferença no mundo. Qual é a diferença que faz no mundo passar uma pessoa silenciosa, uma pessoa discreta, mas que dentro de si, ouvintes, pelo fato de ser silenciosa, de ser discreta, caros ouvintes, e obviamente é esse tipo de pessoa que se recolhe nos seus aposentos, se recolhe no seu local de meditação e cultiva, ouvintes, a sua natureza interna. É dentro de cada um de nós que está o poder, ouvintes. E o grande poder, ouvintes, que um esoterista deve almejar. E esse é o único poder, ouvintes, verdadeiro. Na verdade são dois, mas eu vou falar esse aqui porque eu acho que ele se compete com o outro. O grande poder, ouvintes, que muitas vezes as pessoas, né, chegam num determinado movimento esotérico e fazem aquela pergunta mais egoísta realmente que existe, quando a pessoa pergunta assim: o que eu ganho com isto? O que eu ganho frequentando esse lugar? O que eu ganho estudando esse livro? O que eu ganho ouvindo a sua palestra? Essa pessoa, ouvintes, está realmente no topo, no ápice do egoísmo, porque ela é incapaz de perceber exatamente o poder que está diante dela. Então essa pessoa, vem até perigoso esse tipo de pessoa, porque se ela começar a ler, a ouvir muitas palestras, ela pode ter uma inflação do ego dela e pode achar que ela vai se transformar numa pessoa super poderosa, que ela vai ter poderes mágicos, que ela vai poder fazer desaparecer ou aparecer as coisas, que ela vai ter poderes, né, de materialização, poderes hipnóticos para controlar as pessoas, poderes para fazer viagens astrais, né? O famoso turismo astral, para se projetar nos mundos espirituais, para ter fama, fortuna e glória simplesmente por poderes ocultos. Esse tipo de pessoa é realmente muito perigosa, ouvintes, porque ela não sabe ainda aonde que ela está pisando. Pois se ela seguisse, ouvintes, estas três recomendações aqui do Mestre Moria: silêncio, discrição e coragem, ela se candidataria a ter esse poder, ouvintes, que o verdadeiro ocultista deve ter, que é de parecer completamente invisível aos olhos dos homens. Esse é um dos grandes poderes, ouvintes, que um ocultista deve desenvolver. Ser capaz, ouvintes, de ser tão integrado, de ser tão realizado internamente que não tem mais nenhuma autoimportância, não deseja ter mais nada, não deseja impor a sua vontade, a sua mente, os seus desejos, tudo que ele é sobre ninguém. Então essa pessoa pode andar pelo mundo e, obviamente, ser totalmente despercebida. E o outro poder, já que eu falei que existia um outro poder, ouvintes, é o poder que realmente aqueles que se despertam totalmente acabam desenvolvendo. O poder, ouvintes, de abençoar a raça dos seres humanos, em nome daqueles seres realizados que estão entre nós, em nome dos mestres, e em nome da verdadeira e única divindade que preside o nosso sistema solar. Aqueles que estão despertos, ouvintes, são invisíveis para os homens, mas são veículos de bênçãos. Quando meditam, transmitem a paz, transmitem o amor, transmitem pensamentos de elevação espiritual para toda a humanidade, e não só para si mesmo ou para um ou outro indivíduo. Então, ser invisível, ouvintes, e ter o poder de abençoar são os dois poderes que virão daquilo que recomendou o mestre. Ser silente, silêncio. Ser discreto, praticar a discrição. E ser corajoso, porque, como nós estamos dizendo nestes últimos dias, ter coragem, ouvintes, é desenvolver uma força interior de realização. E com esses maravilhosos pensamentos, ouvintes, nós estamos finalizando o programa de hoje. Muito felizes, como sempre, de estarmos aqui a serviço de vocês. Agradecemos aqueles 51 amigos que estão conectados comigo nesse momento. prestigiando ao vivo, e nós sabemos que dezenas de outros virão depois nos ouvir offline lá na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual. Muitíssimo obrigado, ouvintes. Vamos convidá-los agora a fazermos a nossa última vibração, encerrando esses trabalhos de hoje. Fechemos os nossos olhos e uma vez mais sintonizemos o nosso coração, sentindo o seu batimento, essa pulsação dentro de nós, ouvintes, que é a manifestação da própria vida. O sangue que circula pelas nossas veias, comunicando-se com o sol que é o nosso coração. E lá dentro, ouvintes, visualizem a chispa divina, a joia inefável repousando sobre o lótus do nosso coração. Vamos fazer essa chispa brilhar, ouvintes, sentindo a sua luz candente, emitindo seus raios em todas as direções, com todos os matizes do espectro. Esta força intensa brilha dentro do nosso coração e nós vamos expandindo com a nossa visualização, fazendo essa luz preencher todo o nosso ser, se expandindo para além do corpo, pela nossa aura e iluminando, ouvintes, diante de nós o caminho da nossa evolução. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, para internalizar, para realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti, queridos ouvintes, amém. Que o Deus da verdade sempre esteja presente aqui nos nossos trabalhos, ouvintes, e nas nossas vidas. Esperamos estar com vocês, ouvintes, com muito entusiasmo, com muita alegria nos próximos programas. E só podemos nos despedir desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso e sempre convidando a vocês para continuarem com a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM, que traz muito boa música durante todo o dia e aqui durante as noites no nosso programa Muita Sabedoria para a Sua Alma. Enviamos a todos vocês, ouvintes, um forte, um fraterno, um caloroso e amoroso abraço, ouvintes. Sintam-se todos virtualmente abraçados. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.